O que tu me traz é novo, o que não não ataca. Em forma de amor, não vou deixar passar. Em forma de amor, vou ter que te marcar. Ele é jogador e sabe me ganhar. Só tem ele na área e não tem como não marcar. Não tem impedimento, eu deixo ele chegar. Me dominando o talento e eu me deixo levar. Ele tem a manha e sabe bem o que quer. E ele tá me querendo pra ser sua mulher. Ele gosta de samba e de me ver sambar. Quando chegar na roda, ele vai pirar. A minha vida é sempre um jogo, gosto mesmo de jogar. É novo, o que não não atacar. Em forma de amor, não vou deixar passar. Em forma de amor, vou ter que te marcar. Ele é jogador e eu não posso esquecer. Tem várias na reserva querendo me ver perder. Eu sou linha de frente, atacante titular. Elas vão ficar querendo e ele não vai me deixar. Quero compromisso, eu só quero essa dança e ele gosta disso. Ele gosta quando eu desço, ele gosta quando eu subo. Ele pede, eu obedeço e pra ele eu faço tudo. Coisas que eu possa fazer, um gesto pra te contemplar. Meu jeito bandido de ser, como esse meu modo de andar. E a noite me chama pra ver o brilho desse teu olhar. Vou me aproximar de você e vi que vou ter que jogar. Ele é jogador, sempre tá na correria. Eu dou maior valor quando ele cai na boemia. Porque só assim a gente se encontra. O jogo começa e ele toma conta. Ele gosta de salsa e sabe conduzir. Pede uma cuba só pra descontrair. Mas o que eu tô querendo é que ele me leve daqui. Me leve daqui, sim, me leve daqui. É sempre um jogo, gosto mesmo de jogar. O que tu me traz é novo, o que eu não atacar. Em forma de amor, vou ter que te marcar. A minha vida é sempre um jogo, gosto mesmo de jogar. O que tu me traz é novo, o que eu não atacar. Em forma de amor, não vou deixar passar. Em forma de amor, vou ter que te marcar.